Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Fontes noticiosas principais deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Direção geral de Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 5 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Condenado no Mensalão, José Dirceu vai para o regime aberto. Risco de epidemia para dengue atinge 117 cidades. Sob suspeita de corrupção, o presidente da Transpetro se afasta do cargo. Cientista pede esforço de guerra para salvar a Amazônia do desmatamento. Na volta ao Senado, Aécio repudia protestos a favor de intervenção militar. Justiça decreta prisão imediata de Rugai, acusado de matar pai e madrasta. Abaixo-assinado pede que Estados Unidos investiguem denúncias contra Petrobras. Novo ataque atribuído ao Boko Haram contra a cidade no nordeste da Nigéria. E agora a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria avança ao largo do Sudeste e reforça as instabilidades que são associadas ao ar quente e úmido. Muitas nuvens em São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, com chuva a qualquer hora, com até forte intensidade. Tempo firme no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Região Norte. Áreas de instabilidade se intensificam sobre o Acre, sudoeste e leste do Amazonas e oeste do Pará. Chove a qualquer hora. As demais áreas têm sol pela manhã, pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Região Nordeste. Muito vento no Nordeste. Toda a região tem sol durante o dia, sempre com a presença de algumas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem no sul da Bahia, no litoral entre Bahia e Rio Grande do Norte. O centro-sul do Maranhão e do Piauí tem chuva com raios à tarde e à noite. Região Sul. Frente fria e ciclone extratropical se afastam. Vento forte no litoral e mar fica agitado. Dia com sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul, no oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Dia com garoa no leste do Paraná. Períodos com sol e pancadas de chuva nas outras áreas. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade avançam sobre o Centro-Oeste. No Mato Grosso do Sul, no Centro-Norte de Mato Grosso, de Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e o fim da noite. Nas demais áreas, chove a qualquer hora do dia. E agora o Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou nesta terça-feira a prisão imediata de Gil Greco Rugai, acusado de ter assassinado o pai e a madrasta em março de 2004. Ele foi condenado a 33 anos e 9 meses de reclusão em fevereiro do ano passado. A decisão unânime foi divulgada durante reunião da 4ª Câmara Criminal do Tribunal para julgar um recurso da defesa de Rugai, que pretendia anular a decisão do júri por contrariedade à prova existente nos autos e insuficiência de prova acusatória. Mas, de acordo com o relator da apelação, esmiuçadas as teses defensivas e os depoimentos de todas as testemunhas, não se vislumbra, sequer nas minúcias, uma fagulha de prova que possa concretizar-se como evidência de que a decisão dos jurados tenha se dado manifestamente contrária, afirmou o desembargador Luiz Soares de Melo Neto. Rugai foi considerado culpado pela morte de seu pai, Luiz Carlos Rugai, e da madrasta, Alessandra Troentino, em março de 2004. O réu foi condenado por duplo homicídio por motivo torpe e deve pagar a pena em regime fechado. No julgamento, em fevereiro de 2013, a maioria dos jurados acreditou na tese do promotor do caso, que o jovem matou os pais por medo de que Luiz Rugai o denunciasse por desvio de dinheiro na produtora da família. Gil negou o crime novamente para o juiz. Antes mesmo de ser lida a sentença, o promotor e o assistente da acusação se abraçaram emocionados no plenário. Os jurados ficaram reunidos por volta de uma hora para decidirem a sentença. Deputado defende que CCJ devolva processo de Vargas ao Conselho de Ética. Direto da Rádio Câmara, chamamos nosso colega José Carlos Oliveira com mais uma reportagem para a Rádio Estúdio Brasil. O deputado José Mentor, do PT Paulista, defendeu nesta terça-feira que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara mande o processo de cassação de André Vargas de volta para o Conselho de Ética, a fim de que seja corrigido. A CCJ analisa um recurso em que o deputado André Vargas tenta anular a decisão do Conselho, que em agosto recomendou sua cassação por quebra de decoro parlamentar devido ao envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Na semana passada, o relator do caso na CCJ, deputado Sérgio Sveiter, do PSD Fluminense, apresentou parecer em que considerou corretos todos os procedimentos seguidos pelo Conselho. No entanto, o deputado José Mentor pediu vista do texto sob a justificativa de que os argumentos de Sveiter eram superficiais e sem a devida fundamentação. Nesta terça, Mentor apresentou à CCJ um voto em separado, ou seja, um relatório alternativo ao de Sveiter. Encontrei realmente fatos, procedimentos que desautorizam uma conclusão como aquela do relator e que permitem que essa comissão analise com mais profundidade e evite que esses procedimentos venham a se repetir. Então, o caminho é devolver para a Comissão do Conselho de Ética para que ele repasse, refaça, corrija os erros que ele cometeu. Entre os supostos erros cometidos pelo Conselho de Ética no processo contra André Vargas, José Mentor cita a chamada fase de instrução, ou seja, a investigação. Primeiro, afetou o contraditório, não permitiu que a defesa expusesse o contraditório ou apreciasse a prova que a acusação apresentou. Segundo, não garantiu o amplo direito de defesa, não permitiu que testemunhas fossem ouvidas, que atingiu o juiz natural, porque substituiu dois juízes no dia do julgamento. Enfim, são vários argumentos, várias coisas importantes que não podem permanecer como estão. A falta de quórum impediu que a CCJ concluísse a análise do recurso de André Vargas nesta terça. Uma nova reunião foi marcada para a tarde desta quarta-feira e será retomada com o pronunciamento do advogado de Vargas, Michel Saliba. Em seguida, o parecer de Sveiter será colocado em discussão e em votação. Se for aprovado, a recomendação de cassação de André Vargas estará pronta para votação no plenário da Câmara. Já em caso de rejeição, o voto em separado de José Mentor ou o parecer de um outro deputado ainda a ser designado poderá ser acatado pela comissão para fazer com que o processo de Vargas seja reconduzido ao Conselho de Ética para eventual correção de procedimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. condenado a 7 anos e 11 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal STF no processo do Mensalão, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, está a um passo do regime aberto. O ex-ministro participou de audiência coletiva na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, VPEMA, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, onde lhe serão passadas instruções. Preso em 15 de novembro do ano passado, Dirceu passou menos de um ano preso. No começo de julho deste ano, o ex-ministro e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, deixaram a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpriam pena em regime fechado. Eles migraram para o semiaberto e foram transferidos para o Centro de Progressão Penitenciária. Naquele mês, Dirceu começou a trabalhar no escritório do advogado José Gerard Grossi. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, concedeu a Dirceu a progressão para o regime aberto. Dirceu atingiu o critério de um sexto da pena após o STF abater 142 dias da punição. O direito do abatimento foi conquistado com o trabalho no escritório e os cursos feitos pelo ministro enquanto estava preso. Sem os benefícios previstos pela lei penal brasileira, Dirceu só completaria o prazo de um sexto da pena em março de 2015. O petista terá de permanecer em casa entre as 21 horas e as 5 horas da manhã, além dos fins de semana e feriados. Ele também terá de manter boas relações com os vizinhos e não poderá entrar em contato com outros presos, mesmo que em regime semiaberto. O ex-ministro não poderá sair de Brasília ou se mudar sem autorização judicial. As exigências incluem que ele continue trabalhando em local conhecido e que se apresente à VPEMA a cada 2 meses para prestar contas de suas atividades. A defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, também pediu ao STF permissão para cumprir o restante da pena em casa. Assim como Dirceu, Cunha foi condenado no processo do Mensalão e cumpre pena em regime semiaberto, dormindo no CPP e trabalhando durante o dia em um escritório de advocacia de Brasília. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, José Dirceu, o ex-todo-poderoso chefe da Casa Civil do governo Lula, menos de um ano após ter sido preso, está em sua casa. Não consigo interpretar esse local como prisão domiciliar. O fato inegável é que, apesar do esforço de ministros do Supremo que condenaram os mensaleiros, acabaram na realidade tendo seu esforço inútil, graças a manobras jurídicas e com a boa vontade dos que ficaram na corte, e são maioria, aceitaram aqueles recursos esdrúxulos, revendo sentenças, e o concreto é o que aí está. Os mensaleiros, os principais artífices do até então maior escândalo de corrupção visto no país, em casa. Prisão domiciliar. Como nestes últimos anos um escândalo consegue superar o outro, o Mensalão acabou se transformando em Mensalinho, tal o tamanho do Petrolão. Ainda na segunda, caiu um outro peixe graúdo, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, por denúncias de envolvimento com irregularidades na empresa, parte do esquema denunciado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef. Coincidentemente, Sérgio Machado foi indicado para o cargo por Renan Calheiros. Não é por outra razão que o ministro Gilmar Mendes se surpreende com a ousadia dos corruptos. Enquanto o julgamento do Mensalão acontecia, os envolvidos condenados, os que ficaram livres, davam seguimento ao esquema ainda com mais sede ao pote, desta vez da Petrobras. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, preciso deixar claro o que alguns líderes estão afirmando. Não somos a favor do terceiro turno eleitoral e, enquanto não for provado e comprovado pela justiça com amplo direito de defesa, não há que se falar de impeachment. Muito menos o absurdo de se propor um golpe militar. Não é por aí. Isto não significa, no entanto, que todos nós não estejamos atentos, mobilizados juntamente com parlamentares e outras autoridades para exigir esclarecimentos definitivos sobre o que está sendo denunciado neste gigantesco esquema corruptivo que tomou conta do país. Lula se livrou do impedimento no Mensalão porque socorreu-se com Sarney, Renan e outros que impediram a instalação do processo no Congresso. Já naquela época, havia sido denunciado como sabedor do esquema. Agora, novamente, ele está sendo denunciado por quem participou ativa e diretamente do esquema, Costa e Youssef, e que citam também como sabedora a presidente Dilma. Tudo tem que ser apurado, investigado. E como a própria presidente disse durante a campanha, se por basófia ou não, doa a quem doer. Por isso, temos que preservar o juiz Moro, que a exemplo do que sofreram o ex-procurador-geral da República Roberto Gurgel e o próprio Joaquim Barbosa, corre perigo. Sabemos que a turma que é capaz de fazer o diabo numa campanha eleitoral, tentar desconstruir o julgador é o mínimo que tentarão fazer. Já estão trabalhando nisso, inclusive. De Brasília, José Wojtchuma. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A Ucrânia está comprometida com o processo de paz iniciado com os separatistas pró-Rússia, mas também se prepara para uma possível guerra, advertiu nesta terça-feira o presidente ucraniano Petro Poroshenko. A Ucrânia está firmemente comprometida com a paz, mas enfrentará uma ofensiva rebelde diante de um cenário pessimista, declarou o presidente na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional e Defesa. As declarações de Poroshenko foram acompanhadas de uma advertência dos Estados Unidos aos separatistas ucranianos e a Moscou, contra qualquer tentativa de ocupar novos territórios na Ucrânia. Qualquer tentativa de prosseguir avançando na Ucrânia será outra violação da soberania e da integridade territorial ucraniana e uma grave violação do Acordo de Minsk, firmado por Rússia, Ucrânia e os separatistas, disse a porta-voz do Departamento Americano de Estado, Jen Psaki. Psaki condenou os novos ataques dos separatistas em Mariupol e em torno do aeroporto de Donetsk, e exortou a Rússia e seus aliados a retirar suas tropas, armas e equipamentos da Ucrânia, além de permitir a entrada de observadores. As regiões separatistas do leste ucraniano realizaram eleições no domingo passado, cujos resultados foram reconhecidos pela Rússia e condenados pela comunidade internacional. Segundo Poroshenko, a votação constituiu uma violação grosseira ao Acordo de Minsk de 5 de setembro, concluído entre a Ucrânia e os rebeldes, com a participação da Rússia e da OSCE. Em Donetsk, reduto separatista, onde violentos disparos de artilharia retomaram esta na manhã de ontem, o líder rebelde Alexandre Jakarechenko, eleito presidente da autoproclamada República, DNR, com mais de 75% dos votos, tomou posse nesta terça-feira. Supostos membros do grupo islamita armado Boko Haram atacaram nesta terça-feira uma cidade do nordeste da Nigéria, onde vários edifícios, incluindo a delegacia de polícia, foram destruídos, de acordo com testemunhas. Os agressores entraram em confronto com soldados em um posto de controle nos arredores da cidade de Nafada, no estado de Gombe, no início da tarde, antes de entrarem na localidade. Eles chegaram em grande número em veículos e motocicletas, gritando Allahu Akbar, relatou a AFP Abubakar Gauda, morador de Nafada. De acordo com testemunhas, as forças de segurança que guardavam a entrada de acesso à cidade foram rendidas facilmente pelos rebeldes. Nenhum oficial da polícia quis comentar o ataque. Uma vez em Nafada, os homens armados explodiram a delegacia com foguetes, segundo relatos de Gauda. De acordo com outro morador, Alvalu Ibrahim, a sede local do Partido Democrático do Povo também foi destruída. E várias testemunhas disseram que viram os agressores roubando um banco. Suicídio assistido nos Estados Unidos de uma jovem de 29 anos com câncer terminal, em um caso que reavivou o debate sobre a morte digna, foi condenado nesta terça-feira pelo Vaticano, que qualificou o gesto de absurdo. Para o presidente da Academia Pontifícia para a Vida, Monsenhor Carrasco de Paula, o suicídio assistido é um absurdo, informou a imprensa italiana. Nós não julgamos as pessoas, mas o gesto em si é preciso condenar. Carrasco de Paula foi o único representante do Vaticano a comentar o suicídio assistido de Brittany Maynard, uma americana de 29 anos que decidiu morrer voluntariamente, o que foi possível graças à legislação do estado de Oregon. Esta mulher acreditou que iria morrer de maneira digna, mas isto é um erro. O suicídio jamais é bom, é algo ruim. A dignidade não tem relação com acabar com a própria vida. A jovem, que anunciou no mês passado em um vídeo que tiraria a própria vida para não sofrer com um câncer terminal no cérebro, faleceu no sábado em casa, cercada de familiares e amigos, após ingerir uma droga letal prescrita por um médico. O furacão vence. Perdeu força nesta terça-feira e avançava como tempestade tropical para a costa do Pacífico mexicano, informou a estatal Comissão Nacional da Água Mexicana, Conagua. Agora, como tempestade tropical, Vence está a 460 quilômetros a sudoeste de Mazatlán, cidade costeira da região de Sinaloa, no noroeste. Detalhou em sua conta no microblog Twitter o diretor da Conagua, David Corenfield. Vence, que no domingo ganhou força para se tornar um furacão de categoria 2, na escala Saffir-Simpson, no de máximo 5 níveis, segue na direção norte-noroeste a 20 km por hora, acompanhado de ventos sustentados de 115 km por hora, explicou Corenfeld. O jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e já volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Afilhado político do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Sérgio Machado, anunciou a licença de 31 dias da presidência da Transpetro, subsidiária da Petrobras, no setor de transporte e logística. O afastamento dele deve atender ao pedido da consultoria PricewaterhouseCoopers de que só continuaria a auditoria na estatal após a demissão do presidente. Nada devo nem temo em relação à minha trajetória na Transpetro, disse Machado em carta que anuncia a saída temporária. Nomeado em junho de 2003, durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador e ex-deputado filiado ao PMDB do Ceará foi citado nos inquéritos que investigam o esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou ter recebido R$500 mil das mãos de Machado entre 2009 e 2010 para a contratação de alguns navios, negócio que passou pela diretoria de abastecimento. Foi entregue diretamente por ele, confirmou Paulo Roberto. A presença de Sérgio Machado à frente da Transpetro era vista pela PwC como um empecilho para a realização da auditoria na estatal. Era esperado que a Petrobras divulgasse o balanço do terceiro trimestre no último dia útil de outubro. No entanto, não há data oficial. Agora o resultado deverá ser divulgado em 14 de novembro, um dia antes de vencer o prazo legal de 45 dias após o fechamento do trimestre. Na sexta-feira da semana passada, a reunião do Conselho Administrativo também foi adiada. Reduzir o desmatamento a zero deixou de ser o suficiente para salvar a Amazônia. É preciso fazer um esforço de guerra que implique o fim do corte de árvores e também o plantio, para recuperar grandes áreas devastadas. O renomado pesquisador brasileiro Antônio Donato Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, lançou este alerta no informe O Futuro Climático da Amazônia, baseado em 200 estudos e artigos científicos sobre o tema. Temos que nos unir em um esforço de guerra, como fizeram os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O desmatamento zero não é mais suficiente. É preciso replantar a floresta, reconstruir os ecossistemas em zonas degradadas. Não só a Amazônia está em jogo, estamos falando das florestas do Congo, da Sibéria. É necessário que os governos do mundo, os empresários e as elites se juntem como fizeram na crise de 2008. Em 15 dias, encontraram bilhões de dólares para salvar o sistema bancário. É preciso fazer o mesmo para evitar o abismo climático e salvar a humanidade. E isto não seria tão caro. Conselho de Ética instaura processo contra 3 deputados do PT da Bahia. Direto dos estúdios da Rádio Câmara, chamamos nossa colega Emanuele Brasil com mais uma reportagem para o Jornal Brasil Notícias. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta terça-feira processos contra os deputados Afonso Florence, Rui Costa e Nelson Pellegrino, todos do PT baiano. Costa foi eleito governador da Bahia, Florence e Pellegrino foram reeleitos para a Câmara. O pedido de investigação partiu do PSDB e do DEM. Os partidos se basearam em reportagem da revista Veja sobre o suposto envolvimento dos petistas no desvio de recursos destinados à construção de casas populares. O esquema, segundo a revista, seria responsável por desviar 17,9 milhões do Fundo de Combate à Pobreza desde 2004, com a participação da ONG Instituto Brasil. O presidente do Conselho, Ricardo Izado, PSB de São Paulo, afirmou que o colegiado vai escolher nos próximos dias os relatores para os pedidos de investigação por quebra de decoro. No entanto, Izar teme que os processos sejam arquivados. Na verdade, a gente só está cumprindo a agenda aqui, montando os processos que no final, a gente sabe que vão ser arquivados no final da legislatura, porque se a defesa utilizar os 90 dias, passa da legislatura atual. Mesmo arquivada neste ano, a investigação sobre quebra de decoro parlamentar pode ser reaberta no próximo ano de trabalhos do Legislativo, como explica Ricardo Izar. Algum partido tem que fazer uma representação ou algum parlamentar fazer uma representação na mesa diretora para ser reaberto o processo no Conselho de Ética. Ele não volta do zero, ele volta de onde a gente parou, mas tem que ter um pedido. O Conselho de Ética adiou para a próxima semana a votação do relatório sobre o processo contra o deputado Rodrigo Betlen, do PMDB do Rio de Janeiro. Betlen é acusado de desviar recursos quando era secretário de Assistência Social da Prefeitura do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Candidato derrotado do PSDB à presidência da República, Aécio Neves retornou ao Congresso Nacional nesta terça-feira. Ele foi cercado por apoiadores que gritavam "Aécio presidente" e "Fora PT" ao descer do carro na rampa da chapelaria de acesso ao Congresso. O Tucano manifestou ainda repúdio às manifestações ocorridas no fim de semana, defendendo a volta do regime militar. Antes de entrar, os eleitores de Aécio cantaram o hino nacional ao lado do Tucano. Aécio afirmou que volta ao Congresso para exercer o papel que as urnas lhe concederam em 26 de outubro. Vou fazer uma oposição sem adjetivos. Se eles quiserem diálogo, que apresentem propostas, disse o senador. Entre as críticas contundentes ao governo, Aécio apontou a necessidade de melhoria dos indicadores sociais e econômicos do país, além da investigação completa das denúncias de corrupção que surgem a cada dia. O Brasil não concorda mais com os malfeitos. Seremos um exército vigilante para cobrar o atual governo. Foram 51 milhões de eleitores. Esse número vai aumentar. As pessoas achavam que o fim das eleições iriam desmobilizar o eleitorado. Não é o que vemos ao longo dos últimos dias, declarou Aécio. Ele também prometeu lutar contra qualquer tipo de cerceamento da mídia e das liberdades individuais e coletivas. Um abaixo assinado apresentado em um site pertencente à Casa Branca pede ao governo dos Estados Unidos que investigue as denúncias de corrupção na companhia petrolífera Petrobras, alegando que os brasileiros estão envergonhados pelo escândalo. Instamos às autoridades uma investigação profunda dos crimes cometidos pela administração da presidente Dilma Rousseff, como chefe do conselho diretivo da empresa e presidente da República, indica o texto. Outro pedido semelhante foi postado no mesmo site na sexta-feira, pedindo ao presidente Barack Obama para que se manifeste sobre a suposta expansão comunista bolivariana, travada por Dilma Rousseff, reeleita na semana passada. Este documento argumenta que Dilma continuará o plano de seu partido de estabelecer um regime comunista no Brasil nos moldes bolivarianos do Fórum de São Paulo, embora sem oferecer qualquer elemento para apoiar essa afirmação. O Fórum de São Paulo é um fórum de discussão de partidos e movimentos de esquerda na América Latina, criado na cidade em 1990 e em que os partidos conservadores locais consideram como a prova da tendência comunista do Partido dos Trabalhadores, PT, de Dilma. Aécio Neves retorna ao Senado e fala em fazer a oposição em defesa da democracia. Direto da Rádio Senado, chamamos nosso colega Jefferson Dalmoro. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, voltou ao Senado disposto a exercer o papel de liderança das oposições. Ele afirmou que retorna para representar os mais de 51 milhões de votos que recebeu no segundo turno. O senador mineiro disse também que a oposição defenderá as liberdades e a democracia e que irá cobrar propostas, eficiência e que as denúncias de corrupção sejam apuradas. Aécio afirmou que está disposto ao diálogo, desde que seja com base em propostas que interessem ao país. Vou ser oposição sem adjetivo. Se quiserem dialogar, apresentem propostas que interessem aos brasileiros. No mais, nós vamos cobrar eficiência na gestão pública, transparência de gastos públicos. Vamos cobrar que as denúncias de corrupção sejam apuradas e investigadas em profundidade. E qualquer utilização dessas manifestações no sentido de qualquer tipo de retrocesso à democracia terá a nossa mais veemente oposição. O líder do PT, o senador pernambucano Humberto Costa, disse que recebe com boa expectativa a disposição de Aécio Neves em conduzir a oposição ao diálogo e ao debate. Humberto Costa afirmou ainda que o governo está disposto a construir uma pauta de interesse para o país. O Congresso, o Senado, são espaços de debate, de negociação, e fico feliz de que ele manifeste essa posição, de que o resultado está dado e de que se coloca contra essas manifestações autoritárias, antidemocráticas, que alguns segmentos estão procurando produzir. Agora, o que eu acho que nós poderíamos produzir era uma pauta onde nós tivéssemos pontos de identidade e pudéssemos trabalhar vários temas. Aécio Neves ficou pouco mais de 3 milhões e 400 mil votos atrás da candidata reeleita, a presidente Dilma Rousseff, do PT, que conquistou a preferência de 54 milhões e 500 mil brasileiros. Da Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira o índice rápido de infestação do Aedes aegypti, Lira A, levantamento por meio do qual se analisa o risco de epidemia de dengue. Neste ano foram notificados 556.317 casos, uma redução de 61% em relação a 2013, quando houve transmissão de um novo sorotipo de dengue. O auge de infecção das enfermidades acontece no verão. O Lira A traz informações sobre 1.463 cidades. A pesquisa é feita nos domicílios, onde se identifica se há focos de larvas dos mosquitos, como, por exemplo, no prato dos vasos das plantas. De acordo com o levantamento, 813 municípios estão em situação satisfatória, com menos de 1% do índice de infestação. Outros 513 estão em alerta e 117 em situação de risco. com mais de 4% de índice de infestação. Das cidades que estão em risco, 96 estão no Nordeste e 10 são capitais. O Distrito Federal está em situação satisfatória. O primeiro comando da capital, PCC, facção que atua dentro e fora dos presídios paulistas, se aliou à máfia italiana Ndrangheta para traficar drogas da Bolívia para a Europa. A informação é do Ministério Público Federal. A denúncia sobre a mega quadrilha foi apresentada à Justiça nesta sexta-feira. Essa é a primeira vez que o Ministério Público Federal cita a ligação entre as duas organizações em uma denúncia que foi feita após a operação Overseer da Polícia Federal. As autoridades apreenderam mais de 3 toneladas de cocaína, 2 milhões de reais em dinheiro e bens no valor total de 30 milhões de reais, entre eles imóveis, veículos e um barco de super luxo. A ação foi deflagrada no fim de março e identificou mais de 50 criminosos envolvidos na exportação de cocaína. Para o transporte, o bando chegou a usar o Porto de Santos, em São Paulo. O Ministério Público Federal quer que os denunciados sejam condenados pelo tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e constituição de organização criminosa. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Fontes noticiosas principais desse jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Até amanhã e obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.